rádio que a gente quer bem. Liderança comprovada, é a cidade a primeira, não tem pra ninguém. A cidade é uma grande família, é um sucesso no rádio, é mais emoção. É esporte, é alegria, é rádio, serviço, é informação. Sim, sim, sim, sou toda cidade, todo dia. A minha sintonia. Sim, sim, sim, sou. Tô na cidade todo dia. Sou, sou, sou, sim. É a cidade a minha sintonia. Cidade, cidade, cidade. A cidade inteira ligada na Rádio Cidade. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Salles, a emissora apaixonada por você. Desculpe a hora, eu não bebi, mas vou começar agora. Já tô avisando em nome de tudo que vivemos, que já te esqueci, isso nós dois sabemos. Mas você sabe também que copo vai, copo vem, a gente fica sem rumo. Coração fica bobo e vai te achando que tá amando de novo. E se eu te procurar, eu abro a porta que eu vivi do alterado. E se eu te procurar, chame a polícia que eu tô mal intencionado. Se eu te procurar, desconsidera, logo o fogo passe, esse amor já era. Você sabe também que copo vai, copo vem, a gente fica sem rumo. Coração fica bobo e bate achando que tá amando de novo. E se eu te procurar, não abre a porta que eu vivi tô alterado. E se eu te procurar, chame a polícia que eu tô mal intencionado. Se eu te procurar, desconsidera, logo o fogo passe, esse amor já era. Todo mundo cantando assim, ó. E se eu te procurar, você. E o quê? E se eu te procurar, se eu te procurar, desconsidera, logo o fogo passe, esse amor já era. Desconsidera, logo o fogo passe, esse amor. Passado de prova, meu Deus, gente! Cidade! Sabe quanto tempo não te vejo? Cada vez você mais longe, mas eu gosto de você. Porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer teu jeito. Só você, só você que me

sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoa, pelo amor de Deus. Cidade. Que não vai crescer distante. Todas as vezes que você pensar em mim, promete cuidar bem dos seus cachinhos e sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os olhinhos e cantar cantigas na sala de estar. Que eu prometo ser pra sempre seu. Segundo desse tempo que já passa tão veloz, me lembro quando você chegou nesse mundo, sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz. E hoje corre pela sala, me pode existir, diz de ser a pedra, pedra. Eu só sei sorrir. Te fazer dormir, que eu prometo que vou te cuidar pra sempre. Eu te amo infinito. A vida é assim. Apostei tudo em seus beijos, assim mesmo te perdi. Não me peça perdão, não chores por favor. Suas lágrimas são quase de mentira, foi teu amor. Não me diz mais nada, eu sei como me enganou. Se a lua não é queijo, nem as nuvens de algodão, para que seguir mentindo com amor e ilusão. Pensei que fosse para a vida inteira. Mentirosa, bandoleira. Hoje nada faz sentido. Nosso caso terminou. Para que dizer mais, se não te faço bem? O que sobe um dia desce, que vai também vem. Não me peça pra crer nesse amor que eu não quis. Vai, toma seu caminho pra tentar ser mais feliz. Não me diz mais nada, eu sei como me enganou. Se a lua não é queijo, vem as nuvens já.

nos caminhos do seu caminhão. E a saudade é uma carga muito mais pesada no meu coração. Ai, paixão, acelera, corta o tempo, vê se não demora. Caminhos do seu caminhão, que a saudade é uma carga muito mais pesada no meu coração. Ai, paixão, acelera, corta o tempo, vê se não demora. Está sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Sacramentado em meu coração, meu bem querer.

fácil uma negar. A gente não pode pedir, se a vida cansou de ensinar. Sei como nos dar casa, mas volta pra casa. Abri minha visão, um jeito pra mim. Tocando pé no chão, alcança as estrelas. Tem poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Para o amor não existe fronteira. Tem a presa quando quer, não tem hora de chegar, não vai embora. Questão de aceitar. Sim, não sou mais uma nega. A gente não pode impedir, se a vida cansou de ensinar. Sei que o amor nos dá asa, mas volta pra casa. Sei, não é questão de aceitar. Não há nada que eu possa fazer. A gente não pode impedir, se a vida cansou de ensinar. Sei que o amor nos dá asa, mas volta pra casa. Mas volta pra casa. Rádio Cidade, 630 kHz, de pura emoção. Quer comprar barato todo dia? Então chega, vem pra cá. Economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercantil Bulandeira, aqui você vai economizar. Alimentos, bebidas e cereais, frutaria, padaria e muito mais. Tem açougue com carne de primeira, perfumaria, produtos de limpeza, variedade, qualidade e muito mais. Pronta entrega, atendimento é bom demais. Mercantil Bulandeira, venha economizar. Mercantil Bulandeira, economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercantil Bulandeira, Rua Pereira Filgueira, número 266, bairro Batalhão, 9204-2562. Organização Fábio e Janaína. As lojas CT Variedades dispõem a você, cliente, uma diversidade em capinhas para celular, películas, carregadores, eletrônicos, pendrives, mochilas femininas, masculinas e infantis. Na CT tem bolsas femininas, malas para viagem, brinquedos em geral, óculos de sol, relógios, carteiras, chapéus, bonés, cintos, colares, pulseiras, brincos, artigos escolares. Grave seu pendrive na CT com os melhores repertórios da atualidade. Fazemos delivery em toda a cidade de Campos Sales. Fale com a gente. CT Variedades, sempre o melhor para você. Loja 1, Francisco das Chagas Arraes, 330. Loja 2, Bárbara Pereira de Alencar, 812. Antiga Estoque Zero, centro de Campos Sales. Organização Cícero e Tatiane.

coração. Saudade, desculpe, mas eu não te aceito. Você quer morar no meu peito e de qualquer jeito me fazer chorar. Saudade, sai fora e me deixa agora. Depois que ela foi embora, você só quer me matar. Saudade, desculpe, mas eu não te aceito. Você quer morar no meu peito e de qualquer jeito me fazer chorar. Saudade, sai fora e me deixa agora. Depois que ela foi embora, você só quer me matar. Como esquecer de você? Cidade. Apaixonar o seu coração, vem com Zé Vaqueiro. Fica comigo, meu mel. Tire o adeus das mãos. Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, dos nossos sonhos, enfim. O que fazer de tantas coisas sem ter você, um pedaço bom de mim? Meu mel, não diga adeus, que eu tenho tanto medo.

coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei. No volante eu penso nela, já pintei no para-choque um coração e o nome dela. O nome dela. O nome dela. O nome dela. Cidade. Ai de ti, ó meu amor, sinto as notas da canção. Bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, oh meu bem te vi, brilho frágil de emoção. Bem te vi, bem te vi, bem te vi. Pousa no meu coração. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como verão. Voa livre por entre os jasmins. Pousa no meu coração. Thank you.

screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. My covert narcissism, like disguise as altruism, like some kind of consciousness. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem. It's me. I'm the problem. At tea time, everybody agrees. I'll stay sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. I have this dream, my daughter-in-law kills me for the money. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem. It's me, it's me, I am the problem. It's me, I. Everybody agrees, everybody agrees. It's me, I am the problem. It's me, I'm the problem. It's me. Everybody agrees. Everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Cidade. Vendo aquele edifício, moço, ajudei-me a levantar. Foi um tempo de aflição, era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte. Eu me pus a me dizer, lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moça, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enche minha mão de calo,